foi nada, você e eu. Tudo aconteceu, não fui nada mais que um degrau na escada. Pensamentos absurdos. Você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor e que me queira bem. Quebrou o cristal. É, não tem mais conserto. Pensamentos absurdos. Caiu meu mundo. Ainda estou sentindo falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor e que me queira. Pensamentos loucos que tudo aquilo que você não quis, que saiba dar.